Pedrinho PS, paixão e sentimento. Sofre aí! Eu sei que o nosso rolo começou errado, mas hoje somos quase namorados. Por mim eu assumia, sei que fica tentando esconder. Sei que volta e meia te deixo no vácuo. Meu forte nunca foi cumprir horário, e data nem se fala, eu sou mestre em esquecer. Mas cê não me ajuda, me larga, mas não desgruda. E desse jeito até eu fico na dúvida se compensa investir nesse suposto amor. Me xinga na frente dos outros e todo dia me arruma um defeito novo. Cê pode falar que não me suporta, cê pode até me achar um idiota, mas tá aqui comigo, sou seu idiota favorito. Cê pode falar que não me suporta, cê pode até me achar um idiota, mas tá aqui comigo, sou seu idiota favorito. Se eu fosse quietinho, do tipo certinho, aí eu duvido, duvido que cê tava comigo. Meu parceiro Black CDs, Buda Gravações, sofre aí! Não me ajuda, me larga, mas não desgruda. E desse jeito até eu fico na dúvida se compensa investir nesse suposto amor. Me xinga na frente dos outros e todo dia me arruma um defeito novo. Cê pode falar que não me suporta, cê pode até me achar um idiota, mas tá aqui comigo, sou seu idiota favorito. Cê pode falar que não me suporta, cê pode me achar o idiota, mas tá aqui comigo, sou seu idiota favorito. Se eu fosse quietinho, do tipo certinho, aí eu duvido, duvido que cê tava comigo.